É isso, meu filho, calma. Eu quero o Dance do Jegue, DJ Cuca, por favor. Bota esse som arretado, tá? Yeah.